indefensos. Nós temos vitória pelo sangue de Jesus. Nós temos vitória pelo nome de Jesus. Nós temos vitória pelo sangue de Jesus. Sobre a terra se alegrará, e o povo de Deus sobre a terra proclamará: as asas da adoração vamos fluir, transbordando sua unção. Em Jesus, aleluia! Temos vitória pelo nome de Jesus. Nós temos vitória pelo sangue de Jesus. Nós temos vitória pelo nome de Jesus. Nós temos vitória pelo sangue de Jesus. Sobre a terra se alegrará, e o povo de Deus sobre a terra proclamará: as asas da adoração vamos fluir, transbordando sua unção.